gostosa é essa, meu irmão? É da pegada que elas gostam. Caio Diniz ao vivo. Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo. Fala demais e joga na cara que eu nunca presto. Até tento, não sou trouxa, mas o problema é que cê tem e tem um beijo gostoso que prende, teu jeito na cama me rende, um olhar safado que chama e uma pegada que desgrama. Me diz como é que não te ama. Um beijo gostoso que prende, teu jeito na cama me rende, um olhar safado que chama e uma pegada que desgrama. Me diz como é que não te ama. Oh, sofrência. Alô, meu parceiro Romário C10, o Elito C10. Estoura, Caio Diniz aí, potência. Estourou. Vem, vem. Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo. Falar demais e joga na cara que eu nunca presto. Até tento não ser trouxa, mas o problema é que cê tem e tem um beijo gostoso que prende, teu jeito na cama me rende, um olhar safado que chama e uma pegada que desgrama. Me diz como é que não te ama. Um beijo gostoso que prende, teu jeito na cama me rende, um olhar safado que chama e uma pegada que desgrama. Me diz como é que não te ama. Isso é Caio Diniz ao vivo. Se apertar, chora, papai. Vamos lá. Isso é Caio Diniz ao vivo. Alô, Monocaute, Júnior Barbosa, é nóis, meu irmão. Tamo junto. Simbora com Caio Diniz em todas as plataformas digitais. E o Simbora empurrando 2018. É CD estourado, meu irmão.